Soldados guerreiros, prontos pra guerra. Novo som, novas palavras. Esse é o rap evangélico. Quantas lágrimas pingou no chão como goteira. O vento passe por herança, deixa a poeira. Homens que vivem num enquadro onde é real ver muito sangue derramado, pois são mortal. De quadra em quadra, manchando os asfalto. Criança passa fome e medo, anda descalço. Pois vá e busca a liberdade da vida. Só Deus liberta, tolo quem duvida. Aqui não tem covarde fabricando bomba dinamite. Com a fé e a coragem por Jesus grite. Ei, ei, se vou pra luta, na mão já a espada. Mais um guerreiro pronto pra batalha. Pois aqui ninguém se acovarda. O poder de Jesus é o que cura e o que muda. O campeão não é o que chega em primeiro lugar, mas o que honra o lugar onde está. Honra o lugar onde Jesus me colocou. Hoje o mundo me tira como um louco doido. Por falar, por pregar a verdadeira verdade, não sinto muito em dizer, não tenho a mesma linguagem. Fui lavado e remido pelo sangue sagrado. Nova vida agora tenho, tá tudo mudado. Pra que viver no pecado? Por que viver angustiado? Se Jesus pode tirar esse fardo pesado. O velho homem, a velha vida não existe mais. Hoje vivo pra Cristo, o passado ficou pra trás. A verdade dói, mas ela é quem liberta. Ela te tira do pecado e te salva das trevas. Agora no rap evangelizo sem tirar ninguém. Jesus me deu vida nova e vai te dar também. Transformado em Jesus, vida nova agora eu tenho. Transformado em Jesus, sua palavra é alimento. Transformado em Jesus, vai te encontrar o sofrimento. Transformado em Jesus, vida nova agora eu tenho. Transformado em Jesus, sua palavra é alimento. Transformado em Jesus, vai te encontrar o sofrimento. Senti na pele aquilo que se acha certo e o correto, ser prova do evangelho, seguido por lei, mantendo na graça do Senhor Jesus. Lembrado no tempo, a todo momento, fé que não reduz. A tua palavra encontrei a minha direção, sustentação, um alívio pro meu coração. Ai parceiro, viver de ilusão não dá. A chapa esquenta e não aguenta, é melhor mudar. Queria fama, dinheiro, reconhecimento, mas era como sempre, correr atrás do vento. Minha coragem fez de mim um covarde, não aceitando a palavra, pois na verdade, quantas vezes sempre passei batido, da morte, da cadeia, dos homens, dos tiros. Sorte que nada, era tudo livramento, vindo lá de cima, além do firmamento. Meu Deus, onde eu estava que eu não te conhecia? Foram 33 anos de periferia. Agora aqui, ungido no seu santo nome, mais um soldado usando o microfone. Graças ao Senhor, acordei, despertei a tempo. Peço sua presença, meu Deus, em todo momento. Que me salvou, resgatou do fundo do poço. Melhor ser um cão vivo do que um leão morto. Transformado em Jesus, vida nova agora eu tenho. Transformado em Jesus, sua palavra é alimento. Transformado em Jesus, vai te encontrar o sofrimento. Transformado em Jesus, vida nova agora eu tenho. Transformado em Jesus, sua palavra.